para dizer que eu quero, quero mais te conhecer. Minha alma tem sede de ti, yeah. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer, é, que eu quero, quero mais te conhecer. Minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito. Vem Espírito de Deus, vem Espírito.